CD. Combate Automotivo 2017, Round 1. O combate começou. Pela primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. Loco Som Brasil, o portal brasileiro dos melhores DJs. CD. Combate Automotivo 2017, Round 1. Ok, DJ. Vamos lá, DJ Regulo Grave. Vamos lá, rapaziada, a partir de agora, muito som legal pra você. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Rapaziada, que você vai dançando com o CD Combate Automotivo, pra você dançar do começo ao fim. Primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be the time to run alone. And if you feel you're sinking, I will jump. So cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be Atenção, moçada, para tudo aí. Olá, DJ, aumenta aí. Baldo Castilho é sem caô. Tudo é festa. Automotivo 2017, Round 1. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, Valdo Castilho. Daqui a pouquinho na segunda parte, DJ Juliel Garcia. Por enquanto você dança e viaja comigo. Arrepia, DJ. www.valdocastilho.com.br. As melhores músicas e o melhor DJ pra você. fez de frente dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. Combate Automotivo. Eu vou lembrar você, Combate Automotivo. Round 1. Rapaziada, já abraçando aí o pessoal que fortalece junto com a gente. Valeu, Giovanni. Valeu, Rayone Mix. DJ Jeremias, Top Mix. Olena Bem Moyal. Valeu, Tony. Valeu, Ozé Smith. Valeu, Ranié Santana. E Rodolfo Fox. Vamos lá, rapaziada. Aumenta aí que essa é pra vocês. Combate Automotivo 2017, Round 1. Porque o bonde te conhece. Nas ideias foi fichinha, te entregou. Perdeu a barra, só que eu sou cabuloso. Vem de perto aberta, porque o bonde faz gostoso. Se eu for a vir jogando na minha cara, perigosa, vem sentando na minha face. E a copinha inocente, começando a na pica, com a carinha de anjo, mas sei que tá bandido. Eu sei que tu tá louca pra sentar. Jogando na cara, sentando na pica, com a carinha de anjo, mas sei que tá bandido. Novinha, eu sei que tu tá louca pra sentar. DJ Valdo Castilho, o som que toca na sua balada. bala de AK. Só sequência de papo. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. Pela primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. Ouça, ouça, Valdo Castilho, o DJ das baladas. Ela pediu com carinho, quase que me implorou. Falou que tava louquinha, doida pra fazer amor. Eu falei, demorou, só não se apaixona. Eu falei, demorou, só não se apaixona. Já que tu quer mulher. Então toma, toma piru, toma piru, toma piru, cachorro. Toma piru, toma piru, toma piru, cachorro. CD Combate Automotivo 2017, Round 1. Toma piru, cachorro. Toma piru, toma piru, toma piru, cachorro. Toma piru, toma piru, toma piru, cachorro. Toma piru, toma piru, toma piru, cachorro. De geral, ela ajoelha, ela faz biquinho, ela dá um sorriso, faz cara de mal. Eu gosto assim, eu gosto devagar. Eu danço, você dança, todo mundo dança. Ela tá querendo pau, ela tá querendo, ela tá querendo pau. Beleza, galera, vou deixando minha saideira. Chegando aqui na segunda parte, DJ Juliel Garcia. Vamos lá, DJ, a partir de agora, dá gás pra galera. DJ Juliel Garcia, um novo conceito musical. Primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. Oh, Juliel Garcia. Vários conceitos automotivos para o seu evento. CD Combate Automotivo 2017, Round 1. DJ Juliel Garcia. Entre já em contato com DJ Juliel Garcia pelo fone 94-92-94-55-34 e faça de sua festa uma verdadeira adrenalina. CD Combate Automotivo 2017, Round 1. Aqui no duelo é outro nível. Mensagens DJ Juliel Garcia. Baixar cabeça só se for pra apertar o play. Pela primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. CD Combate Automotivo 2017. Juliel Garcia. DJ Juliel Garcia é o mais top porque você ouve e curte. www.batidãoautomotivo.com.br. Os melhores DJs da atualidade estão aqui. CD Combate Automotivo 2017. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. Aqui o duelo é outro nível. If you want it, take it. Should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. You were better, deeper. Primeira vez de frente, dois dos melhores DJs da atualidade no termo automotivo. DJ Valdo Castilho versus DJ Juliel Garcia. CD Combate Automotivo 2017. Round 1. Poderia ser DJ Juliel Garcia ou Top Star. A galera automotiva. Thank you.

pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Esse é o DJ Juliel Garcia, é o top star. Ajoelhou, ele bota pra tocar. Pelo fone 94-9294-5534 e faça de sua festa uma verdadeira adrenalina.